Vai filho, se tu sabe, já tem vida de marinha. Vai filho, se tu sabe, já tem vida de marinha. Não se jura me não, vale não ser adiã. Não se jura me não, vale não ser adiã. Levantará na cozinha para a vinda do Senhor. Levantará na cozinha para a vinda do Senhor. Depois vem a porra, vamos todos se alertar.